O Castelo do Rock. Aos domingos, 18 horas, na Rádio Antena Leste, eu, Carolina Mendi, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, diretamente do Brasil, abro as portas do Castelo do Rock. Venha conhecer o Rock Castle, um programa musical voltado para você que gosta de rock and roll e heavy metal. Uma hora de muito som. E o melhor, um programa interativo onde você pode deixar suas críticas e sugestões e também fazer pedidos musicais. Venha conhecer Rock Castle aos domingos, 18 horas no horário de Portugal, na Rádio Antena Best. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 7. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Me sentindo muito só, tá difícil esquecer o que a gente fez. Foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer. Sertaneja. Número 6.

Arena Sertaneja. Número 2. Pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, das juras de amor que eram pra ser. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, juras de amor que eram pra sempre. Não quero lembrar que tudo acabou. Só quero lembrar dos momentos de amor. W.com, referência para o mundo. Target Radios, todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Este é o Arena Sertaneja, apresentando as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E este foi o segundo lugar da Parada Sertaneja, com Bruno e Marrone. Foi número 1 por semanas, Juras de Amor. Acompanhamos antes o posto de número 3, com Daniel, Eu Amo Amar Você. E agora, a posição máxima da parada. Antes, eu deixo um grande beijo aos milhões de ouvintes que acompanham Target em todo o planeta e as melhores rádios que estão em rede. Eu, Ricardo Borges, estou indo nessa, mas volto a qualquer instante aqui na maior rede internacional de rádios, Target Radios. Continue vivendo o mundo Target em targetw.com. Tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Perdeu alguma coisa da parada? Não tem problema, baby. Ela está no portal, completinha, esperando por você, como os melhores charts que o mundo todo visita. targetw.com. Fiquem todos com Deus e com o primeiro lugar da parada sertaneja, que pertence a Victor e Léo. Chegando ao topo, a canção Amor de Alma, música sertaneja mais executada no Brasil na semana. Até mais, baby, bye bye. Arena Sertaneja, número 1. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Você me deu a mão, me levou pra tão distante, tão distante do seu amor. Pediu pra não sonhar e pra ficar, ficar distante. Então me diz como explicar aquele nosso beijo, beijo de amor. As melhores do mundo sertanejo, na maior e melhor rede de rádios, Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.